e a todos os mentirosos do mundo a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Destaco para os que me ouvem, e creio que devam estar ouvindo bem, quando não estiverem, que trata-se de uma rede de rádio, é só telefonar, que aí tomaremos as providências. Todos nós estamos atrás da verdade, procurando a verdade, querendo a verdade. E disse Jesus que a verdade é a palavra de Deus. Os que enfrentam dificuldades, como nós na LBV, o nosso próprio país, o Brasil deveria ler esta passagem do Novo Céu e da Nova Terra, no capítulo 21 do Apocalipse do Cristo de Deus, e guardar bem esses dois versículos, 3 e 4, principalmente quando aparecerem muito dificultosas. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão seu povo, e o próprio Deus, no meio deles, será o seu Deus. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais pranto, nem gritos, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E essa coisa linda aqui no versículo 5, quando estiverem em dificuldade, lembre-se destas palavras do Cristo no seu Apocalipse. Então aquele que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Eis que faço novas todas as coisas. Versículo 5. Eis que faço novas todas as coisas. Eis que faço novas todas as coisas. Versículo 5. Quanto ao versículo 6 que eu citei há pouco, disse-me ainda: tudo está feito. Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a beber da fonte da água da vida eterna. Recebi da irmã Yolanda Sará o problema do ser, do destino e da dor, de Leon Denis. E aqui uma mensagem para as mulheres, de papel tão importante na renovação do mundo. Diz Leon Denis, na página 198 do Problema do Ser: objetar-nos-ão, talvez, que seria iníquo coagir metade dos espíritos a evoluírem num sexo mais fraco e basta às vezes oprimido, humilhado, sacrificado por uma organização social ainda bárbara. Podemos responder que este estado de coisas tende a desaparecer de dia, para dar lugar à maior soma de equidade. É pelo aperfeiçoamento moral, social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. Quanto às dores do passado, sabemos que não ficam perdidas. O espírito que sofreu iniquidades sociais colhe, por força da lei de equilíbrio e compensação, o resultado das provações por que passou. O espírito feminino, dizem-nos guias espirituais, ascende com voo mais rápido para a perfeição. O papel da mulher é imenso na vida dos povos. Irmã, esposa ou mãe, é a grande consoladora e a carinhosa conselheira. Pelo filho é o seu porvir e prepara o homem futuro. Por isso as sociedades que a deprimem, deprimem-se a si mesmas. A mulher respeitada, honrada, de entendimento esclarecido, é que faz a família forte e a sociedade grande, moral, unida. Mas agora nós vamos fazer aquela oração que o irmão Zaru deixou para nós. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. A pedidos eu vou repetir. Porque não vem aí o PBV. O PBV já está aí para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir e tem iniciação espiritual. Por isso, nada de coisas mesquinhas na nossa vida. A IBV é muito grande, meus irmãos, minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E vamos falar com Deus. Pensemos no Brasil, liberto por Jesus, não somente na religião, mas na ciência, na política, na filosofia, na economia, nos esportes. Seus jovens, suas crianças livres da droga, suas mulheres valorizadas, seus homens respeitados. Porque valorizar a mulher é dignificar o homem. Valorizar o homem é dignificar a mulher. Não haverá Brasil vitorioso sem Jesus. Não haverá. Vocês verão por quê. Pai nosso que estás no céu, e em toda parte ao mesmo tempo, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino de justiça, de verdade, de bondade. Seja feita a vossa vontade, ó Deus. Jamais a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso transubstancial de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos as dos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Disseste muito bem, Jesus. Chefe supremo deste planeta, do nosso Brasil, toda planta que meu pai celestial não plantou, será arrancada pela raiz. Por isso vai desaparecer a política dos apetites humanos. Eis que aproxima-se de nós a política divina, baseada em leis eternas que nunca falharam, não falham, não falharão, porque foram feitas pelo próprio Deus, o supremo governante do universo. E até mesmo Deus obedece a elas, dando exemplo de humildade. Vamos, pois, aplicar estas leis inderrotáveis para levantar o Brasil e eliminar o fantasma da fome, o fantasma da miséria que vem afligindo a população brasileira. É preciso preparar o Brasil para enfrentar os fatos profetizados no teu Evangelho e no teu Apocalipse. E estamos aqui, Jesus, para cumprir não o que os homens querem, mas apenas o que tu quiseres. Faze de nós teus instrumentos para a paz mundial. Não adianta combater efeitos. O que resolve é eliminar as causas que provocam esses efeitos. Não pode haver governo fora da verdade. Governar é ensinar cada um a governar a si mesmo. Pode-se enganar todo o povo parte do tempo. Pode-se enganar parte do povo todo o tempo. Mas não se pode enganar todo o povo todo o tempo. Que veja quem tem olhos de ver, que ouça quem tem ouvidos de ouvir. Graças, Jesus. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei a vós. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie, porque eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e às mulheres da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus? Deus está presente. O Cristo estadista, que já vem para sempre.